vou mais amar você. Vou tentar te esquecer. Vou seguir o meu destino. Eu chorei igual menino, procurando por você. Mas você não foi capaz de me dar o seu amor. E hoje tudo feliz também.